Panorama Agrícola para 17 de junho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje 17 de junho de 2013, segunda-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: pense com fé, fale com esperança e haja com amor. No Panorama Agrícola dessa segunda-feira, você confere uma dica para hortas caseiras. Mercado Agrícola, começa o plantio da safra do alho. Quais são as perspectivas de mercado para este ano? E no Espaço da Mulher, o exemplo, o empreendedor que vende Cordilheira Alta, de empregada em restaurante e a dona de uma unidade de panificação e congelados. Confira. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para hortas caseiras, prefira irrigar as plantas nas horas mais frescas do dia, ao amanhecer e no final da tarde e início da noite. Cuide bem da iluminação. O ideal é que a horta receba sol durante todo o dia. É hora das notícias. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, se prepara para melhorar a armazenagem dos estoques públicos. Para isso, vai investir 350 milhões de reais para a construção de 10 novas unidades armazenadoras no país. Uma delas aqui em Santa Catarina, na região oeste, em Xanxerê. Novos armazéns também serão construídos pela Conab na Paraíba, no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, em Goiás, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e na Bahia, também no Maranhão. Aqui em Santa Catarina, repetindo, o armazém da Conab a ser construído em Xanxerê. A EPAGRE de São Carlos, a Associação Apícola 25 de Julho e a Cooperativa dos Trabalhadores Familiares de São Carlos iniciaram há 4 anos um trabalho para a padronização de caixas de abelhas nas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E essa ação vem aumentando a produção de mel dos associados. Alguns tinham uma produção de 10 quilos caixa por ano e agora, depois dessa padronização, superam os 20 quilos facilmente. A cooperativa em São Carlos possui hoje mais de 50 associados que comercializaram cerca de 11 toneladas de mel na última safra. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós vamos até o município de Cordilheira Alta, na região oeste do estado, conversar com a dona Silvia Magione Tressoldi, que até um ano atrás trabalhava num restaurante e agora, de volta ao lar, está inaugurando uma unidade de panificados. Como se deu todo esse processo, toda essa reviravolta na sua vida, dona Silvia? Primeiro pelo gosto, né, do trabalho. E depois pela necessidade também de trabalhar para a gente, né? A gente mora na roça, dá para aproveitar o espaço, né? Trabalhando em casa, perto da família, aproveitando a ajuda dos filhos e é só deixar acontecer. Dona Silvia, qual foi a participação da EPAGRE nesse trabalho? Total, desde o começo, com apoio para curso e o projeto da planta, né? Da construção e receitas, as tabelas nutricionais, enfim. Tudo foi fornecido pela EPAGRE. O que a sua família está produzindo? Hoje a gente produz pão caseiro, cuca, biscoito, na linha de congelados, lasanha, pastelzinho para festas, assim, salgadinhos, mini pizza. Panificados e congelados pilão, é isso? Carlos e Congelados Pilão. Fica na comunidade Pilão, em Cordilheira Alta. E a sua família produz o que na roça, dona Silvia? Na verdade, a gente não produz, porque a nossa terra toda é plantada com eucalipto, né? Então, na verdade, os meus pais são aposentados, a gente mora com eles. E eu trabalhava fora, meu marido também. E aí houve essa mudança, né? A gente pensou em construir. Na verdade, é uma ideia amadurecida, né? A gente começou a produzir em casa e foi assim, tomando espaço, foi ficando mais pequeno. E então a gente optou em construir maior, né? Uma unidade só para isso, com espaço muito bom, são 140 metros de construção e ficou muito bom. A senhora recomenda para outra mulher produtora rural o mesmo empenho, o mesmo trabalho? Com certeza, com dedicação e se você gostar de fazer, é muito bom. E assim, dá para a gente ter a independência, né, da mulher. Não tem necessidade de você trabalhar fora, porque em casa é uma... Na verdade, a gente precisa gostar disso, né? Correto. Dona Silvia, além da senhora, quem mais trabalha na Panificados e Congelados Pilão? A minha mãe, o meu filho me ajuda, meu marido também, quando que surgem bastante pedidos maiores, né? Aí a gente se ajuda. E a produção toda é vendida aí na região de Cordilheira Alta? Isso, a nossa venda toda é informal, né? Que a gente está agora ingressando para uma nova cooperativa. Então, por enquanto, a gente está, assim, encaminhando a papelada, né? Nós temos uma construção toda pronta, já estamos trabalhando na unidade nova. Só nós estamos com a tabela nutricional pronta dos produtos, né? Na verdade, a única coisa agora é a parte burocrática, né? Para a gente entrar para a cooperativa. Sim, mas já está funcionando com o serviço de inspeção municipal, vigilância? A gente tem o alvará pago, na verdade, a vigilância é para essa semana, né? Para eles virem fazerem a vistoria. Enfim, mas tudo foi construído dentro do que se exige, né? Correto, dona Silvia. Algo mais que a senhora gostaria de acrescentar como ouvinte do programa? Olha, agradecer, primeiramente, a IPAG, né? Por assim, todas as vezes que a gente procurou, sempre foi bem atendido. A gente sair para pôr nossos produtos no mercado e fazer o melhor da gente, né? Conversamos então aqui no Espaço da Mulher com a dona Silvia Tressoldi, de Cordilheira Alta, que está inaugurando a Panificados e Congelados Pilão. Muito obrigado, dona Silvia, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Esse trabalho em Cordilheira Alta tem a marca da IPAG e também da extensionista Josefina de Carvalho e toda a equipe de Cordilheira Alta e da região da IPAG de Chapecó e Xanxerê. Se você desejar sugerir uma pauta, uma entrevista, uma reportagem aqui para o Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, conversamos com o agrônomo Marco Antônio Lucini, da Epagre em Curitibanos, sobre as perspectivas da safra de alho 2013-2014, um pouco diferentes da excelente safra passada. É isso, Lucini? Na realidade, a safra desse ano, as perspectivas são apenas médias, razoáveis médias, sabe? Que o grande fornecedor de alho para o Brasil é a China. A China voltou a aumentar a área de plantio e reduziu o preço de venda no mercado internacional. Correto. E o plantio em Santa Catarina já começou? Nós começamos o plantio a semana passada. A área de plantio no estado de Santa Catarina deve permanecer estável. Talvez aumente uns 5%. O estado deverá plantar em torno de 1.700 hectares. Isso aí dá mais ou menos 700 pequenos produtores que têm nessa atividade, principal atividade econômica nessa época de inverno-primavera, né? Você diria que os preços, então, no futuro não serão tão bons como os da última safra? Não, porque a China estava vendendo alho, a caixa, a 18 dólares nessa safra. A próxima que ela tá colhendo agora, é a próxima que ela for vender e esse alho começa a entrar em agosto, eles vão vender por 50% desse preço. Eles vão derrubar o preço do mercado internacional para 9 dólares, 10 dólares. Mas mesmo assim, se permanecer nesse patamar, o produtor ainda conseguindo uma boa produtividade e consegue um retorno econômico, né? Só tem que colher bem por hectare. Nesse momento, qual é a orientação para o produtor de alho em Santa Catarina, Lucini? Olha, não aumentar a área de plantio, investir em irrigação, investir em alho semente, livre de vírus. E como nós estamos sendo de uma safra que foi remuneradora, que o produtor tem o hábito, cria o hábito da poupança. E o produtor com poupança, com certeza, conseguirá passar por períodos de preços baixos, né? Então, com certeza, isso vai ocorrer no alho, não é só no alho, todas as atividades, né? Então, se o produtor tem essa poupança, ele vai conseguir sobreviver e sair bem para as próximas. Entrevistamos Marco Lucini, agrônomo da Ipagre em Curitibano, sobre a safra do alho 2013-2014. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.